cidade. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, lembrou que o programa atende o objetivo do Plano Nacional de Educação. Uma iniciativa do governo para cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação. A meta 6 prevê que 25% das matrículas, 50% das instituições precisam de educação integral no modelo integrado. Apesar de aprovado por grande maioria de maneira simbólica, a proposta foi vista com ceticismo pela oposição, como disse o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Deputado Mendonça Filho, quero lhe parabenizar pelo relatório. É importante sim, a educação integral para os jovens, educação de base, mas fora do discurso. Chega de enganar o povo. Os recursos também poderão ser usados para garantir matrículas no ensino médio em tempo integral junto com a educação técnica. O projeto que cria o programa Escola em Tempo Integral seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. 50 kHz. Rádio Serra da Capivara, a Rádio do Povo. Situada na Avenida Professor João Menezes, número 509, primeiro andar, centro de São Raimundo Nonato, Piauí. Contato 89-3582-1497. Instagram RSC550M. E-mail capivara550@yahoo.com.br. Panorama Esportivo, o resumo do dia esportivo no Piauí, no Brasil e no mundo. Das 20 às 20h30, apresentação Sérgio Negreiros. Olá, meus amigos e amigas do esporte. Olha, hoje é terça-feira. Nós estamos já caminhando aí para encarar, né, as Copas Nordeste no mês de julho. Eu vou estar viajando na quinta-feira, cedinho. E o Jaerto vai assumir aqui a nossa programação esportiva com muita competência. Ele vai estar aqui me representando durante essa saída para trabalhar. Não é saída de férias, não. Eu não sei nem o que é isso na minha vida. A gente sai para trabalhar. Eu costumo dizer que seria bom que as pessoas acompanhassem o trabalho da gente. Numa Copa, a gente acorda 6 horas da manhã para tomar café e entrar num campo de futebol 7h30 no máximo, estourando. Retornamos meio-dia e meia para almoçar. E daí, nós emendamos até 23h30. Na beira de um campo, passando frio, ou com chuva ou sem chuva, nós estamos ali, trabalhando. Então, as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Mas é a maneira da gente tem que correr atrás. Primeiro, eu estou fazendo o que eu gosto. Estou reclamando não. Estou só falando que às vezes as pessoas dizem: Sérgio, vai sair de férias agora? Tá? Não, não é férias não. Férias é quando você sai para passear. A gente sai para trabalhar. Não é para passear não. Mas é correndo atrás de alguma coisa para fazer com que a gente consiga manter a nossa vida de compra de medicamentos e tantas outras coisas por aí. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a Deus por me permitir, ainda apesar de todos os problemas de saúde que a gente tem, me permitir que a gente continue firme e forte. Estava lá em São Lourenço agora, cheguei de São Lourenço agora às 7h30 da noite. Já estou aqui trabalhando, cumprindo a minha obrigação. Estou aqui. Amanhã vou estar aqui também, se Deus quiser. Eu estava vendo a quantidade de crianças, eles ficam tristes quando ouviram hoje eu dizer que ia dar um tempo, ia parar um pouco por conta dessa minha saída para as Copas. Crianças que praticamente saíram de cabeça baixa. Apesar de ser um período de férias, que eles podem viajar, podem passear, podem ir na casa do avô, da avó. Mas, meus amigos, aquilo ali é uma coisa que bate forte. Bate forte. Eu, quando eu não vou para os meus projetos sociais, mesmo sem receber nada, trabalho voluntário, eu adoeço. Eu entro numa crise de tristeza muito grande. Apesar de gritar muito, de brigar muito, de cobrar muito, mas eu me vejo ali, eu não me vejo longe daquele mundo ali, não. Então, meus amigos, a verdade tem que ser dita. A gente está aqui, é uma missão dada por Deus. Deus me deu essa missão de andar lado a lado com essas crianças. E olha que muitos que eu formei, muitos que não se tornaram jogador de bola, se tornaram pessoas do bem. Muitos que saíram dos meus projetos, hoje são advogados, médicos, né, são altos comerciantes aqui em São Raimundo da região, e tantos outros que hoje saíram dos meus projetos sociais, e se não vingaram no futebol, que nem todos vão vingar, mas pelo menos se tornaram cidadão de bem. Isso para mim é mais gratificante ainda. É mais gratificante ainda. E eu vou continuar minha missão. Até o dia que meu pai, até o dia que Deus permitir. A gente vai continuar. Sérgio Negreiros, o craque da comunicação esportiva. Olá, galera, conferindo agora 20 horas mais 6 minutos em São Raimundo, horário oficial de Brasília. Não estou 100% da garganta ainda não, viu, gente? Mas está uns 70% mais ou menos, né? A gente está indo aqui devagarinho, nós chega lá. Estamos chegando com o panorama esportivo de hoje, terça-feira, dia 4, né, do mês de junho, mês de julho de 2023, né, 2023. Deixa eu ver aqui, hoje é dia 4, domingo foi dia 2, segundo dia 3, hoje dia 4. Então nós estamos chegando, gente, para trazer as informações aqui do panorama esportivo. Vamos falar da Copa do Brasil, vamos falar da Copa do Mundo de futebol feminino, vamos falar do Brasileirão e vamos dar uma geral no amadorismo local e regional. Sérgio Negreiros, o craque da comunicação esportiva. E vamos abrir o programa dessa noite. Gente, hoje eu não vou abrir com nenhum hino hoje, não. Nenhum hino a gente vai tocar hoje, não. Quero mandar um abraço aqui aos meus amigos. Tiagão da Gambeleira, né, o rei da baladeira, tá lá na sintonia. Valeu, Tiagão! Aquele abraço, rapaz. Muito obrigado pela sintonia. Mandar um abraço também ao seu Beloso e à esposa dele na Lagoinha dos Coringas, né? São os padrinhos do Breno Lagoinha, Mandar um abraço também aí aos meus amigos da Gambeleira, você dos Macacos, você também aí da região do Pé do Morro, você da região também aí da Bonita, Currais, você do São Vitor, aquele abraço, você de São Lourenço do Piauí, Disseu, você de Fartura do Piauí, aquele abraço. Meus amigos, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui os preços imbatíveis do Abdias Tem Tudo. Daqui a pouquinho. Verdurão e padaria do Abdias, o melhor preço da cidade. Verdurão e padaria do Abdias, melhor preço da cidade. Aqui tem variedade, produção própria e produtos exclusivos. Açougue que tem qualidade, venha conferir. É o melhor, eu vou gritar pra todos. Chega pra cá. Tem quarta verde, vem chegar pra cá. Vai, eu vou. Tem a cesta da carne, vem aproveitar. Vem você aproveitar. Verdurão e padaria do Abdias, Avenida Francolino Dias de Souza, no centro de Coronel José Dias. Contato 899-8114-1507 ou também 899-8116-7700. Siga arroba Verdurão Padaria do Abdias no Instagram. Aqui você encontra o melhor e ainda economiza. Verdurão e padaria do Abdias. Realize um negócio seguro. Compre um imóvel. Na hora de comprar, vender, averbar, transferir ou regularizar seu imóvel, realize um negócio seguro. Contrate uma imobiliária ou um corretor de imóveis credenciado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Contrate a J. Roberto Imobiliária. Cresce pronto. Piauí 0303. Você não quer ir, não tem problema nenhum. A gente se vira para ir de outra maneira. Mas eu lembro. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. Precisou de serviços de assessoria, consultoria, regularização e avaliação de imóveis? Tá cheio de onda, contrate já um profissional tempo. Qualificado. De, José de, Roberto, de, corretor de verdade, imóveis. Cresce PI 02089. Avaliador agora de imóveis e perito imobiliário. Antes, cadastrado no Conselho Nacional de Avaliadores de Imóveis. CNAI 32292, COFES. Fale conosco através do fone WhatsApp 89981015019. E para maiores informações, acesse nosso site www.imovejroberto.com.br ou visite nosso escritório ao lado do cartório da cidade de São Raimundo Nonato, Piauí. J. Roberto Imobiliária. Credibilidade é a nossa força. Não vendemos imóveis, realizamos sonhos. Saúde e bem-estar fortalecido em primeiro lugar. É isso que nós, da Drogaria Rocha, acreditamos e queremos para você. Com bom atendimento e ótimos preços em medicamentos, perfumaria e cosméticos, aqui na Drogaria Rocha, você é sempre bem-vindo. Pensando em você e em seu bem-estar, estamos melhorando a cada dia. Para você aposentado, pensionista, idoso, estamos com descontos especiais. Venha fortalecer sua saúde e bem-estar na Drogaria Rocha, com medicamentos éticos, genéricos, similares e naturais. Localizada no centro de São Raimundo Nonato, aberto das 7h30 às 21h. E em São Lourenço do Piauí, na Avenida 29 de Abril, aberto das 7h30 às 19h. Contato pelo 981166747 ou 981485863. Drogaria Rocha, fortalecendo sua saúde e bem-estar. Tem prêmios toda semana pra você. Ganhadores do Capivara da Sorte do último domingo. Angelita dos Santos levou o primeiro prêmio de R$2.000. Ela reside em Dom Expedito Lopes, Piauí. Segundo prêmio, uma moto Honda Pop saiu para Edinalva da Silva, de Germiniano, Piauí. O terceiro prêmio, uma moto Honda CG160 Start, saiu para Mailane Santos, de São Raimundo Nonato. O quarto prêmio, a moto NXR Bros, saiu para 4 ganhadores: Vicente Negreiros, de São Raimundo Nonato, Fabiano dos Santos, também de São Raimundo Nonato, João Baiano, de Jurema, Piauí, e Luciano Lima, de São Raimundo Nonato. Domingo tem R$2.000 no primeiro prêmio, R$3.000 no segundo, moto Honda Pop no terceiro. No quarto prêmio tem um Fiat Mobilike e ainda tem 20 giros de R$300, bilhete R$20, mas você compra um e leva outro grátis. Compra um, leva outro. Compre o seu e boa sorte! Atenção, população de São Lourenço do Piauí e cidades vizinhas. Agora você tem uma nova opção em combustível para o seu transporte. É o Autoposto São Lourenço. Isso mesmo, Autoposto São Lourenço. Localizado na Avenida 29 de Abril, em São Lourenço do Piauí. No Autoposto São Lourenço, você encontrará combustível de ótima qualidade, com o preço e o atendimento que você merece. Venha, abasteça e confira o que estamos anunciando. Autoposto São Lourenço é uma organização de Aderaldo Santana e Valdejane Castro. Vamos lá, galera, no pique e no toque. Olha, vamos aqui falando primeiro da Copa do Brasil, né? Hoje teve Grêmio e Bahia, não sei se o jogo já terminou. Mas nós vamos estar depois conferindo para divulgar amanhã. Amanhã a gente vai estar divulgando. Falando da seleção feminina do Brasil, a seleção embarca para a Austrália e Nova Zelândia. O Brasil estreia contra o Panamá no dia 24 de julho. Seleção feminina do Brasil. E olha, meio de semana de vários jogos aí pela Copa do Brasil. Vários jogos. Amanhã nós vamos trazer toda a programação dos jogos da Copa do Brasil para você que está antenado com a nossa programação esportiva. Negreiros, o craque da comunicação esportiva. Estamos trabalhando, viu, gente, em nome de Fábrica de Cama Box, lá no bairro Campestre, aqui em São Raimundo Donato, uma organização de Sandro e Alexandra. Camas conjugadas para casal, para solteiro, e você paga no cartão de crédito. Estamos trabalhando também no oferecimento de Galeguinho Autopeças, o maior estoque de peças automotivas da região. O Galeguinho Autopeças tem a sua matriz aqui em São Raimundo, filial em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, na Avenida 7 de Setembro. MM Veículo do Manuel Milhão, onde você compra carro zero quilômetro e seminovo. A grande delicatesse da Dona Lidinha fica ao lado do Armazém Paraíba, onde você saboreia os mais deliciosos salgados da região. além de sanduíches, né, misto, hambúrguer, pizza, além de sucos da fruta, bolos e muito mais. A grande delicatesse da dona Ledinha fica ao lado do Armazém Paraíba. Pronto e definido! O maior evento de futebol de base do Norte e Nordeste do Brasil chega à cidade de Aratuba, Ceará! Em sua 45ª edição, de 8 a 15 de julho de 2023, serão 8 dias de bola rolando no maior evento de base da região Norte e Nordeste do Brasil. Com mais de 600 atletas nas categorias juniores 3 e 4, juvenil 5 e 6, infantil 7 e 8 e mirim 9 e 10. Presença de observadores técnicos de todo o Brasil. Apoio Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Militar, imprensa em geral, parcerias, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras e Urbanismo, Liga Aratubense de Desporto e Cultura, LADEC e Instituto Travessia. Maiores informações, acesse o site oficial da Copa, www.copanordestefutebolbase.com.br ou contacte pelo vivo e o WhatsApp 89 981 12 35 49. Apoio especial Liga Nordeste de Futebol de Base. 45ª Copa Nordeste de Futebol de Base em Aratuba, a primeira no estado do Ceará. Realização Prefeitura de Aratuba e Sérgio Negreiros. Promoções esportivas. Pronto e definido! O maior evento de futebol de base do Norte e Nordeste do Brasil chega à cidade de Belém do São Francisco, Pernambuco. Em sua 46ª edição, de 17 a 22 de julho de 2023, serão 6 dias de bola rolando no maior evento de base da região Norte e Nordeste do Brasil. Com mais de 600 atletas nas categorias juniores 3 e 4, juvenil 5 e 6, infantil 7 e 8 e mirim 9 e 10. Presença de observadores técnicos de todo o Brasil. Apoio Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Militar e imprensa em geral. Parcerias, Secretaria de Educação do Município e do Estado, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e Infraestrutura do Município. Maiores informações, acesse o site oficial da Copa, www.copanordestefutebolbase.com.br ou contacte pelo vivo e o WhatsApp 89 981 12 35 49. Apoio especial Liga Nordeste de Futebol de Base. 46ª Copa Nordeste de Futebol de Base em Belém do São Francisco, Pernambuco. Realização Sérgio Negreiros. Promoções esportivas. Tudo pronto e definido. O maior evento de futebol de base do Norte e Nordeste do Brasil está de volta à capital do Cerrado Piauiense, Uruçuí, Piauí, em sua 47ª edição, de 25 a 30 de julho de 2023. Serão 6 dias de bola rolando no maior evento de base da região Norte e Nordeste do Brasil, com mais de 600 atletas nas categorias juniores 3 e 4, juvenil 5 e 6, infantil 7 e 8 e mirim 9 e 10. Presença de observadores técnicos de todo o Brasil. Apoio Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Militar e imprensa em geral. Parcerias, Secretaria de Educação do Município e do Estado, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e Infraestrutura do Município. Maiores informações, acesse o site oficial da Copa, www.copanordestefutebolbase.com.br ou contacte pelo vivo e WhatsApp 899-8112-3549. Apoio especial Liga Nordeste de Futebol de Base. 47ª Copa Nordeste de Futebol de Base em Uruçuí, Piauí. Realização Sérgio Negreiros Promoções Esportivas. Aí, gente, olha, falando aqui do campeonato de Coronel José Dias, dia 15, tem a primeira semifinal. São Pedro contra a equipe do Sítio do Mocó. Vai haver brindes aí para os torcedores lá no Euclidão, lá em Coronel. E no dia 22, a outra semifinal, Vila São José contra a equipe do segundo distrito. A decisão do campeonato de Coronel vai ser no dia 29. Dia 29 vai ser a grande decisão do campeonato de Coronel José Dias. Portanto, aí apoio integral da Prefeitura Municipal, também com o apoio da Secretaria de Esporte. A realização da Secretaria de Esporte. Olha, vamos ouvir o Gonçalo aqui. Gonçalo aí falando dos quarentões e dos cinquentões. Vamos aqui ouvir, né, o Gonçalo, que vai trazer informações aí a respeito das competições que está acontecendo lá no campo do Batalhão de Polícia Militar. Vamos passar aqui rapidinho. Deixa eu só localizar aqui o áudio do Gonçalo. Está aqui o áudio dele, falando aqui da competição. Vamos ouvir. Sejão, nós aqui de volta. Sejão, você que é um parceiro, um apoiador do nosso futebol. Deixa eu dar uma palhinha aqui dos quarentões, dos cinquentões aqui do Gavião, no quartel de polícia de nossa cidade, Sérgio. Sérgio, ontem nós tivemos o término da primeira fase dos quarentões, com a vitória da equipe da Aldeia Legenda sobre o Clube dos Tribos São Brás do Piauí por 5-2. Daqui, Sérgio, a classificação geral dessa competição, onde o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. Ficou assim definido do primeiro à oitava colocação, Sérgio. O Goitacai foi o primeiro, Aldeia o segundo, Dom Inocêncio o terceiro, Campo Alegre de Lourdes o quarto, o Caro Custô o quinto, a nova geração da estação do nosso amigo Fernando o sexto, o Sport o sétimo, e o oitavo, Clube dos 30 de São Brás do Piauí. Os confrontos, Sérgio, ficaram assim definidos. No dia 12, Goitacais e São Brás do Piauí farão a primeira partida às 18h30. E logo após, às 20 horas, Aldeia Legenda e Sport. As outras duas partidas das quartas de finais serão realizadas no dia 19, entre Dom Inocêncio e Nova Geração, e Campo Alegre de Lourdes e Caro Custô. Sérgio, nessa quarta-feira, dia 5, nós teremos a abertura dos cinquentões, um torneio que nós vamos homenagear o nosso amigo Domingo do União. Os quarentões, todos já sabem que nós estamos homenageando o nosso amigo Zé do Arnô. E para fazer essa abertura dos cinquentões, estarão jogando Barcelona e Aldeia Legenda. E logo após, teremos a estreia da equipe da Vereda contra a equipe da Baixa do Rei. Sérgio, deixa aqui um convite todo especial. E aquele torcedor que gosta do velho futebol, aquele futebol que já está chegando na terceira idade, compareça, assista e prestigie o nosso velhinho. Valeu, Sérgio, um abraço. E que Deus esteja na proteção de cada um de nós. Portanto, aí, gente, o Gonçalo, que é nosso parceiro, nosso amigo aí, divulgando os quarentões e os cinquentões lá do campo do Batalhão de Polícia Militar. Gente, a garganta não tá boa ainda, viu? Então a gente tá maciando ela devagarzinho aqui, viu? Pra ver se dá certo amanhã. Amanhã a gente fechar aqui, né? A programação esportiva. Porque quinta-feira o Jertão tá por aqui. Firme e forte, o homem do trovão. Olha, em nome de Primeira Dama de Fartura do Piauí, sempre apoiando o esporte de fartura do Piauí, também Bazar de Feira em São Lourenço do Piauí, uma empresa do Gessílio, Grupo Econômico do Ricardo e da Dona Jussara, estamos trabalhando também em nome da Panificadora São Lourenço, e ainda Brasil Placas do André, com emplacamentos e muito mais, SWN Esportes, e ainda Depósito Nossa Senhora de Fátima, Madeira, Telhas e Compensado, Madeireira e Construção Senhor do Bonfim, e ainda Drogaria Negreiros e Pequeno Atacarejo. Estamos fechando o programa de hoje. Um abraço, amanhã cedinho estou de volta, hein? Com a permissão de Deus. CYI 902, 550 kHz. Rádio Serra da Capivara, a rádio do povo. Situada na Avenida Professor João Menezes, número 509, primeiro andar. Centro de São Raimundo Nonato, Piauí. Contato 89-3582-1497. Instagram RSC550M. E-mail capivara550@yahoo.com.br. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Tô por aqui na sua M do Povo. Muito boa noite, meu Brasil querido. Estamos chegando aqui na 550. Começando a partir de agora mais um Capivara Show nesta terça-feira, hoje, dia 4 de julho de 2023. Por onde quer que você esteja ligada, ligado com a gente, ouvindo pelo rádio, ouvindo, plugado pela internet, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela sua audiência. Olha, nosso WhatsApp já está à sua inteira disposição para que você participe conosco. Mande sua mensagem para o 89-988-32-4805. 988-32-4805. Você pode pedir música, mandar um alô, um abraço, um cheiro, um beijo para quem você quiser. Fique à vontade, o programa é inteiramente seu. Hey, hey, hey. Uma excelente, abençoada noite para você e para sua família. Que Deus cubra você, cubra toda a sua família com suas mãos poderosas, com seu amor, misericórdia, a graça eterna que a nós é oferecida, é doada por Ele todos os dias, mesmo ainda que não mereçamos. Ele, pelo seu infinito amor e sua misericórdia, está a nos abençoar, a nos guardar, a nos proteger e a nos iluminar todos os dias, e que isso nunca falte a você e sua família. Bora começando por aqui o nosso Capivara, ao som de Amado Batista, no Capivara Show. Boa noite, meu Brasil, 8h33.